norteando a terra. Talismã de luz no céu do planeta, punhal brilhante rasgando a noite da solidão brasileira. Simplesmente estar e olhar as estrelas, sem pensar nas cruzes ou nas bandeiras, quem dera as luzes da Via Láctea iluminassem as cabeças e acendesse um sol em cada pessoa, que aquecesse o sonho e secasse a mágoa. Essa terra é boa, esse povo agita, não é à toa que a gente voa, que a gente canta e acredita. E acendesse um sol em cada pessoa, e aquecesse o sonho e secasse a mágoa. Essa terra é boa, este povo agita, não é à toa que a gente voa, que a gente canta e acredita. Quem me dera simplesmente estar e olhar as estrelas, sem pensar nas luzes ou nas bandeiras, quem dera as luzes da Via Láctea iluminassem as cabeças e acendesse o sol em cada pessoa, que aquecesse o sonho